Mega Star. O Mega da Curtição. Empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso rebola gostoso, empina te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Vai, malandro. Show me some Brazilian, baby, you know I want you. Booty bitch, sit a glass on me. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm tryna see you naked. I need a baby, I'm tryna spank it. I can give it to you, can you take it? Já tô louca, bebê, não tô solto. Envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso rebola gostoso, empina te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Yeah. Throw it back on me, is that? Make it clap, yeah, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss, where the millies at? In favela, where's Liddy at? In the whole Brazilian feeling that. Já tô louca, bebendo, tão solto, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Curtição, Mega Star, com o DJ que agita a galera, falei, DJ Wallace mais, Show. É mais uma do Kevin. Isso é hitmaker, filho. Essa menina é o problema, é cheia de esquema, é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Botou tá roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Vai rebolar em frente ao paredão, mexe a raba. Mexe a rabiola, mexe a raba. Mexe a rabiola, mexe a raba. Mexe a rabiola. Rebola gostoso até o chão, mexe a raba. Mexe a rabiola, mexe a raba. Mexe a rabiola, mexe a raba. Mexe a rabiola. Rebola gostoso até o chão. Rebola, vai, rebola, rebola, que o Kevin gosta. Isso é hitmaker, filho. Essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe e pro pai. Bota o

Nossa, que abundância. O teu bumbum balança. Então joga essa potra que vai. Bumba tchapapa. Parapa. Topa. Bumba tchapapa. Parapa. Topa. Vai. Bumba tchapapa. Bate a bunda, olha o tamanho da busão. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Ó, oh, e a loirinha. Bate. A moreninha, tchapamp, e a pretinha, tchapamp, e a ruivinha, tchapamp, e a branquinha, tchapamp, se solta, no baile do Tadeu ela se solta, inconsequentemente ela joga a bunda na tropa, encosta na minha frente e dá uma assada nervosa, Oi, rebole não se cansa, pararam pam. Pam pam pam bum bum bacha pam pam pam pam pam pam pam pam bacha pam pam pam pam pam pam pam pam bacha pam pam. Nossa, que abundância, o teu bumbum balança, então joga essa putra que vai. Bum bacha pam pam pam pam pam pam pam pam bacha pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Bunda, olha o tamanho da busão. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Ó, oh, e a loirinha, bate a bate a bate a bate a pump. A moreninha, bate a pump. E a pretinha, bate a pump. E a ruivinha, bate a pump. E a branquinha, bate a pump. Mega Stars, trazendo o que é de melhor em sonorização pra você. Tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, meu cara. Oh, cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto! Agora vai! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando. Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as trechinhas uma vez. Vai quicando. Tentando. Quicando. Sentando. Jogando a bunda, tentando, quicando, sentando, é o pique. Vai quicando, jogando a bunda, tentando. Jogando a bunda, já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. É o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as trechinhas uma vez. Vai quicando. Tentando. Quicando. Sentando. Jogando a bunda. Tentando. É o pique. Mega Star. Solta de rã, pai. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh, oh, oh. Foi difícil

tá fumando um bar e tá tomando um Red Bull. Churururururu, churururururu. Nós tá fumando um bar e tá tomando um Red Bull. Churururururu, churururururu. Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull. Churururururu, churururururu. Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull. Play Gravações, a produção de CDs que faz a diferença no Pará.